Para hoje também queria comunicar, infelizmente, que morreu mais uma das pessoas queimadas, das pessoas dos incêndios de 15 de outubro. Estava hospitalizada já em Coimbra, nos Covões, morreu esta noite. E queria deixar aqui uma palavra com a Bernarda, que era, trabalhava na Junta de Freguesia de Arvedal da Beira, era funcionária da Junta de Freguesia, uma pessoa muito... E por isso propunha aqui um voto de pesar à família. E era uma pessoa boa, era uma pessoa bastante boa. Penso que será a 16ª vítima.